Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o programa Central do Sertanejo chegando na sua quarta-feira. Que maravilha, gente. Hoje, quarta-feira, dia 6 de abril do ano de 2016. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pelo carinho da sintonia. Muito prazer, um prazer enorme. Sou Silvio Ferraz. A gente faz companhia com uma hora de sucessos, o melhor do sertanejo. O melhor do sertanejão você vai ouvir aqui, com certeza. Meizinho de semana, quarta-feira. Como é que tá essa quarta-feira? Tá tudo bem? Tudo beleza? Tudo na paz? Espero que sim, né? Ouvindo Central do Sertanejo fica bem melhor, com certeza. Vamos começar aqui, mandando aquele abraço especial pra todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Você que tá aí no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, na internet, aonde você estiver, ouvindo o melhor programa de música sertaneja do seu rádio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vou falar aí da nova dupla, Milionário e Marciano. Estão divulgando o primeiro vídeo inédito do projeto Lendas. Lendas, projeto de Milionário e Marciano, divulgado na última sexta-feira, 1º de abril, está fazendo já um grande sucesso, né? Foram regravados aí Ainda Ontem Chorei de Saudade e Vontade Divina. As músicas ganharam uma nova versão, especialmente para o DVD, que teve a produção do Fernando Zó, da dupla Fernando Sorocaba. A gravação aconteceu em São Paulo, apenas para convidados, contratantes, imprensa e amigos. Não para o grande público, né? Com direção artística aí de Marcos Frota, o tema central foi o circo, onde Milionário e Marciano começaram a tocar com suas respectivas duplas há quase 50 anos. O City Bank Hall se transformou em um verdadeiro picadeiro entre as músicas. Paralelo foi um grande sucesso, né? Eles realmente arrasaram e botaram a galera pra chorar. Um verdadeiro espetáculo que irá entrar na história da música. O kit com CD e DVD já está em pré-venda na saraiva.com.br. Muito legal, né, gente? Muito legal. Isso aqui é manter a música sertaneja raiz de pé. Milionário e Marciano, você que curte aí a música sertaneja raiz, pode encomendar aí no site saraiva.com.br. Vamos começar então? O Central do Sertanejo de hoje, para começar, tem Gustavo Lima. Boa quarta-feira. Seria covardia ir embora sem dizer porquê. Existem tantas páginas dessa história pra escrever. Não venha inventar um fim. Fala, depois de tanto tempo juntos você vai deixar o ar. Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanta ainda pra viver, tudo é nada sem você. Nosso amor não acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer. Acabou e ainda digo mais. Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás. Amor e muito mais, tô pagando pra ver se você é capaz de me esquecer.

na cidade, mas no fim de semana vou pra minha fazenda fazer aquela farra. Convido a mulherada, só do tipo paniquete. Vai rolar um uísque e cerveja bem gelada. O paredão ligado, as minas desce até embaixo. Picanha de primeira pra ter aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou um fazendeiro que mora na cidade. Tenho muito gado no pasto, bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? O Playboy fazendeiro. Olha que eu tenho a Land Rover, um Camaro e uma Pajero. Quem foi que chegou? O Playboy fazendeiro. Tenho muito gado no pasto, bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? O Playboy fazendeiro. Olha que eu tenho a Land Rover, um Camaro e uma Pajero. Quem foi que chegou? Pra minha fazenda fazer aquela farra. Convido a mulherada, só do tipo paniquete. Vai rolar um uísque e cerveja bem gelado. Paredão ligado, as minas desce até embaixo. Picanha de primeira pra ter aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou um fazendeiro que mora na cidade. Tenho muito gado no pasto, bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Rover, um Camaro e uma Pajero. Quem foi que chegou? O Playboy fazendeiro. Tenho muito gado no pasto, bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? O Playboy fazendeiro. Olha que eu tenho a Land Rover, um Camaro e uma Pajero. Quem foi que chegou? O Playboy Central do Sertanejo, é Rio Negro e Solimões, Playboy Fazendeiro, aqui na número 1 do seu rádio, essa rádio que é líder de audiência, que leva até você esse programa que é tão maneiro, tão bacana, que leva as melhores músicas do sertanejo até você, é o Central do Sertanejo, de segunda a sexta-feira no seu rádio. Olha, é um prazer imenso estar fazendo esse programa pra vocês, especialmente pra vocês, nossos ouvintes que de segunda a sexta-feira, né, nos prestigiam com a sua audiência. E coisa linda, gente! Olha só, e tem muito mais música chegando por aqui. Agora eu tô trazendo pra vocês os caras que estão arrebentando no momento aí, né? Bruno e Barreto. Olha, essa dupla tá fazendo o sucesso daqueles, hein, gente? Vou falar em dupla que tá fazendo sucesso. Eu vi no Fantástico aí, domingo passado, as duplas Bruno e Marrone e Chitãozinho e Chororó, que enfim, agora já estão fazendo até a turnê juntos, né? Muito bacana, e foi feita uma pesquisa aí entre as músicas Evidências e Choram as Rosas. E quem ganhou entre as duas músicas, decidida aí pelo público do Fantástico, né? Pelas pessoas que estavam vendo o Fantástico, decidiram pela Choram as Rosas, né? Muita gente ficou questionando isso nas redes sociais, falando, não, mas Evidências é um grande clássico, Evidências, não sei o quê. Mas o povo caiu, ficou mais no gosto do Choram as Rosas, né, gente? Apesar de todos nós sabermos, né, que Evidências é um grande sucesso da dupla Chitãozinho e Chororó, é uma percursora desse grande sucesso do que é o sertanejo hoje. Então vamos aí, Bruno e Barreto, Eu Quero É Rolo. Tava sofrendo demais, bebendo demais, cara amassado o dia inteiro, e a saudade dela rasgando meu peito, assim não vai dar não. Comprei um chapéu novo, uma bota de couro de jacaré, botei mulher até no porta-malas, hoje eu esqueço ela na maia. Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo. Hoje eu tô valendo mais que ouro, e elas já tão derretendo, hoje eu tô fervendo. Eu quero é rolo, o dia inteiro no meio do povo. Hoje eu tô valendo mais que ouro, e quem não queria tá querendo, hoje eu tô podendo. O que nós tá querendo, parceiro? Nós quer rolo.

foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. No bater da porta ao sair, no peito eu já senti rasgar o coração. Por estupidez não reagi e agora estou aqui pegando lágrimas as mãos. Me enganei, estava errado, sim. Nós dois temos tudo em comum. Foi preciso te perder pra entender que dois é melhor que um. No bater da porta ao sair, no peito já senti rasgar o coração. Por estupidez não reagi, agora estou aqui pegando lágrimas com as mãos. Deus, a dor que ela deixou em mim, por favor, me ajude a suportar. Deus, me tire o frio da solidão e essa sensação. Paulo Fernandes, Chitãozinho e Chororó, é sucesso, pegando lágrimas aqui no Central do Sertanejo na sua quarta-feira. É meiozinho de semana, né, gente? E o programa de hoje tá especial, tem muita música boa, muita música bacana. Olha, o nosso primeiro bloco tá indo embora, mas vem aí o segundo bloco, tem mais informações, muito mais músicas, eu tenho certeza que você vai adorar. É só não mudar de estação, que eu já tô voltando com mais Central do Sertanejo. Boa quarta-feira. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo de volta. Quarta-feira maravilhosa, tá todo mundo ligado, tá todo mundo sintonizado. E é claro que tem mais informações aqui na sua quarta-feira. Hoje, dia 6 de abril do ano de 2016. Vamos aí, vou falar da Taeno, vou falar do Thiago. Já estão com nova turnê em Londrina. A dupla Taeno e Thiago estreou sua nova turnê Eternize, que vai até o próximo dia 8 em Londrina, no Parque de Exposições Ney Brega. Olha que loucura, a dupla escolheu a cidade como pontapé inicial para os seus novos shows por um motivo muito particular. Disse Taeno: estou muito feliz em fazer esse show lançando em Londrina. Foi lá onde tudo começou, né? E no dia 8, então, começa na próxima sexta-feira, depois de amanhã, esse super show Eternize. Tenho um carinho intenso por Londrina. Sempre tive muitos amigos na cidade desde o início da minha carreira. É, o carinho só vem aumentando, né? Disse aí o Thiago. A cidade também foi sede dos ensaios do DVD, que nomeou sua nova turnê. A dupla está às vésperas do lançamento do seu novo registro. A gravação aconteceu em Curitiba, vocês lembram, né? Numa noite com muita chuva. Gustavo Lima participou com a música Fica Louca, primeiro single do novo trabalho aí da dupla Taeno e Thiago. Bom demais, né? Então vamos aí começar o nosso segundo bloco com Taeno, Thiago, no Central do Sertanejo. Você

ser humano ou se é um anjo. Ser humano ou é um anjo? Central do Sertanejo. Esse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora que fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer, amor, a história ainda não há. Esse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora que fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer, amor, a história ainda não acabou. Me abraça e vem dizer que sim, que gosta e quer voltar pra mim. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Longe do teu beijo, a vida é tão ruim. Quando eu te vejo, amor, é viração. Morro de desejo e sinto o céu no chão. Parece loucura, mas quando eu te vejo, eu perco o compasso e fico sem jeito. Não nego, assumo que evito, mas essa paixão tá acabando comigo. Eu fico sonhando com esse momento. Há tempos que sinto um fogo aqui dentro. Essa piração, eu tô ficando louca. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Longe do teu beijo, a vida é tão ruim. Quando eu te vejo, amor, é aqui no Central do Sertanejo, na sua quarta-feira. Muita música boa, né, gente? Um programa feito do jeitinho que você gosta, especialmente pra você. Talvez aquela música que tava um pouco sumida, né? Não tá tocando direto na nossa programação, que a gente procura tocar sempre as mais novas, as mais atuais, né? Mas alguma recordação sempre tá brotando. E hoje, uma música muito bacana que a gente recordou foi aí da Taíno, do Thiago Bem Feito. Tava sumida, né, na programação. Começou o nosso segundo bloco aí, mas tocamos também Paula Fernandes, novinha, piração. E por aí vai, né, gente? É muito central, é muito sertanejo. É Central de Sertanejo no seu rádio. Quarta-feira maravilhosa. Olha, espero que vocês estejam curtindo o quanto eu estou curtindo fazer esse programa pra vocês. Eu aqui no estúdio, você aí do outro lado do rádio, né? Na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, aonde você estiver. Obrigado pelo carinho, um prazer enorme saber que você tá aí ouvindo a gente. Vamos agora que tem Zezé de Camargo e Luciano. É música nova, hein? Se for pra judiar, não tem como. Valeu, gente. Aumenta aí. É sucesso. Solidão, palavra.